208 é o 62 chamará pronto. Um tráfego superado em nível, voo direto Conquista. Presente autorizado Conquista para o trip 5221. Olha, o Papa Romeu Lima já visual com pouso. Papa Romeu Lima, frequência livre. Livre, grato. Trip 5414, reduz para 1709. Reduzindo 1970, 5414. Pode prosseguir na descida? Prossegue para 2000, livre LS. 2000, livre LS, 5414. Estabilizado no localizador, voo 982. Voo 982, chame torre no 1386, bom dia. 186, boa. Aristá, bom dia. Até logo. Pegue direto rotatória. Direto rotatória, que é bem. Pra tu, hein? Tio, observa o Citation, táxi ando sentido contrário, após tá livre o táxi e chame na papá, Julieta Serra Tango. Tá bom, chegou 982, baixado travado, meia milha para externo. Voo 982, avistado, tráfego, ajuste agora no 0 no 9, tá livre o pouso na 1 no 0. O vento é 1 no 30 graus, 1 no 4 norte. Autorizado pouso na 1 no 0, ajuste no 0, 1 no 9, para o voo 982. 2019, chamada estabilizada. China 6250, reduz para 209. 209, 6250. 5414, reduz para aproximação, completo LS, chame torre, no 1936. Reduzindo para aproximação, obrigado, 5414. Salvador, muito bom dia, o 5414 vai passar o externo, visual, baixar o travado. 5414, avistado, continue na aproximação, ajuste no 019, segue um Boeing da Gol. É, 5414. Juliette Serra Tango, mantenha a posição. Juliette Serra Tango, agilize seu táxi pela 1 no 7, chame a linha de pronto. Está visual com o campo, Vitor Mike Quebec. Vitor Mike Quebec, torre no 1 no 8, tração 1 6. Torre no 1 6, Vitor Mike Quebec. Salvador, bom dia, Papa Tango, Vitor Mike Quebec. Chame na rotatória, Vitor Mike Quebec. Chamará na rotatória, Vitor Mike Quebec. Voo no 982, no solo 856, libera a direita, 1219, é o solo. Direita 219, grato. Salvador, bom dia, o gol 982, revisando a 5. 982, ingressa Alfa Juliette para o 5, portão 5, no 982. Alfa Juliette para o 05, gol 982. 77 a final da 17. 77 a final da 17, Vitor Mike BR. Salvador 3487, puxa acionamento na 9. 387, autorizado o acionamento, pushback e coordenação com o Sônia Fraga, chama pro TAC. DB 3487. Serra Tango, observa a TR da Trip cruzando o eixo da 17. Após o ATR está autorizada a decolagem da 17, o vento é 1 no 30 graus, 1 no 49. Fique atento ao possível esteiro de turbulência. Recepção final 17, Victor Mike Quebec. Gente, Vitor Mike Quebec, continue na final da 17. Tráfego Charlie 310, já iniciou a rolagem da 17. Aguarde a autorização de pouso. Beleza, aguarde a autorização de pouso, Vitor Mike Quebec. 3522. O Xener 6250 estabilizou, chame torre no noite decimal meia. 1826, agora. À direita, 1219, ao solo. 7, 5, 4, no 4. Tô Mike Quebec, livre pouso na no 7, o vento é 1 no 4, 0 graus, 1 no 3 nós. Informa o Boeing da Gol a 7 milhas da cabeceira no 0. Livre pouso no 7, Vitor Mike Quebec. Juliette Serra Tango, decolado ao 59, curve à direita, seguindo a linha do litoral sul, corredor Axé, controle 120, decimal 8. Corredor Axé, controle 1208, Juliette Serra Tango. Controle Salvador, está captando Juliette Serra Tango, decolado ao 97. Juliette Serra Tango é 120 decimal 8. Salvador, Xené 6250, passando externo, baixada travada. Ok, Xené 6250, continue na aproximação, aguarde autorização de pouso. Temos um PA32 na curtíssima final da 17. Pode achar um 0 no 9. 6250. 126 decimal 0, alterno 128 decimal 8. Agora chamarei 1260, 1288, obrigado. O Juliette Serra Tango autoriza pro Edmundo São Paulo direto, 1000. O Juliette Serra Tango tá na frequência da torre ainda, chame o controle em 120.8. Tá autorizado o acionamento do Sano 4200, afirmativo, o acionamento autorizado no pátio militar. O 1424 já está pronto para cópia. 1426, afirmativo, pronto para cópia. 1426 autorizado, Salvador Natal, via Golf 677, após Aracaju, após Golf 677 novamente, após Maceió, após direto Natal. Nível autorizado é o 150. Realiza o perfil da saída Conde, decola da 1-0 com curva à esquerda, Aciona o código 5534 e o controle 1208. Aciona o 426, autorizado o plano Salvador Natal, via Golf 677 Aracaju, Golf 677 até Maceió, direto, no nível 150, realiza saída Conde, ao 10, após a decolagem de curva esquerda, transpondo 5534, chama controle 1208. Procedimento correto, chame pronto no pátio militar, Força Aérea 1426. 426, para o táxi 3487 da TAM, 81 a bordo, 4 horas de autonomia, ao término ao Galeão, Zoco Trip ingressando aqui na remota. 487, poderia confirmar a informação de PLB? 81. Após o trip parque na área remota, autorizado o táxi até o ponto de esperada pista 90 VN de Alfa no ponto de esperada torre 118, décimo 612, o ajuste no 020, o ajuste no 019. 019 ajustado, autorizado com o trip aqui parqueando, Índia e Alfa 186, bom dia. Quebec, Oceania 6250 no solo 03 e chame solo 129 ao livrar. 219, boa. 426, confirmando apenas a saída, será a PUCA. PUCA. Transição. Versão PUCA, Jamo. Não, PUCA, transição Alfa Romeo Uniforme. O 1426. PUCA, transição Alfa Romeo Uniforme, no 426 da Força Aérea. Sendo 426, saída PUCA com transição Alfa Romeo Uniforme. Restante da cópia permanente, isso no 426. 426, grato. Oceania 6250, táxi de Alfa, reportando essa Juliette. Salvador, muito bom dia, o 3487 da TAM, vai ingressar na Juliette, está pronto já para decolagem. Ok, TAM 3487, autorizado já ingressar na 10 e decolar, o vento é 1.40 graus, 1.49, TAM 3487. A linha decola 10, 3487. Já está autorizado frequência livre para coordenação. Solo Salvador, 0426 para o táxi. Traz força aérea, não, até acho minha torre em 18,6, ajuste 1019. Bom voo. Força aérea no 426, na altura, chamar a torre em 1,18, pessoal, meia. Grato. Cinco zero, livre até o portão 2. Tá, portão 2, né? 2, tá. 1427, decolada 06, semicontrole, 120, décima 8. 1208. Controle Salvador, bom dia, TAM 3487. Bom dia, TAM 3487, contato radar Suba para o nível 340, autorizado para o de líder. Positiva para o Aleda, nível de voo 340, obrigado. Bom dia, o Oceané 6311 para o prospeccionamento 612, atenta as condições, mais. Autorizado, senhor, está aqui hoje. Autorizado, senhor. Pista 10 para cruzamento, pronto. Postaram no 426, apenas confirme de condições de decolar da interseção. Negativo. Ciência autorizado cruzamento da 1028, na Delta Chame Solo, 121, décimo 9. 0426, na Delta Maratona, 219. Salvador, força 1426, ingressando na Delta. Cara, ataque civil, só reporte antes do ataque surgir direto. 1426, ataque civil. Era no 426 na Julieta. Esquerda, Juliette, contorno com o Cero Central, após no ponto de espera, novamente 2, força aérea no 426. Era no 426, contorno na esquerda, no ponto de espera, no 2. Solo Salvador, o gol no 397. No 397 está autorizado para pronto cópia? Possível. Congonhas 360, uniforme Zulu 16, na curva da pista 10, primeira curva direita, saída da El, Leda, após Leda Bridge, controle 120, décima 8, transponda 5456. Autorizado 360, após Zulu 16, da El, Leda Bridge, controle 20, décima 8, 5456, gol 1397. 397 confirmando, transponda 5546. Chame para pushback, Samara. 5546, Samara. Para o táxi 6311 a bordo 157, autonomia de 4 horas alternando galeão. No livre táxi ainda no ponto de espera 286, ajuste 1019, confirme o PAB. Livre táxi 286 após, POB de 157. 157, o bordo bom voo. Obrigado. Pequeno desvio à direita aqui, está uma formação. Tente autorizado de juiz, informe os de juiz ao centro Recife em 125, décima 1, alterno na 33, décima 25, rotar 3487. 25133253487. Quilo Serra Lima desce para 2000 pés, autorizado sinal e aliás, sexual emissão no zero, reporte estabilizado no localizador. Autorizado 2000, reportará no localizador Lima Zulu Golf, ou Quilo Serra Lima. Aéreo no fato 26, decoladas 15, semicontrole 120, décima 8. No fato 26, semicontrole 120, décima 8. Flores Salvador, Flores Aéreo no 426, decolado da pista no 0, realiza saída PUCA. Aéreo no 426, contato radar, suba para o nível 150 na saída PUCA. 426, subindo para o nível 150 na saída PUCA. Estabilizado no localizador, Quilo Serra Lima. Quilo Serra Lima, chame Torre Salvador em 198 decimal 6. 186, obrigado. Quem mantém o 90, utilizando 6319. Papai Romeu, Quilo Serra Lima. Papa Romeo, Quilo Serra Lima, sucesso metro no 019, reporte baixado travado. Apenas confirme, pouso no 10. 17, se possibilidade. Ciente, reporte marcador para cancelamento do plano instrumento. Reporte para cancelamento, Quilo Serra Lima. Control American 980. Metro 130 graus, 139. Livre de falar de 639. Pushback engine starting about 10 minutes. We'd like to put our clearance on request to Recife. Okay, the departure will be Puka, then Caju transition. Alright, pick up now? Okay, stand by, sir. Torre Kilo Serra Lima solicita cancelamento para sua externa. Visual solicita base pela direita 17. Kilo Serra Lima, prossegue visual com base pela direita da 17, reporte final 17. Autorizado base pela direita, reportará final da 17, Kilo Serra Lima. Okay, what transition did you say for American 980? Caju, Charlie, Alpha, Juliet, Uniform. Alô, Salvador, bom dia, Gol 983, autorização de tráfego Guarulhos, ciente da Mike. Cena 93, aguardando o Procopio, informação de November. Can I need to hear the transition could be Aru, Alfa Romeo, Uniform. Escola 218, chame controle 120, décima 8. 08, obrigado, bom dia. Transition, and did you complete the clearance? Yes, is it? Is approved to Recife? At level 390 via after risk 58. Takeoff runway 10 after takeoff left turn. Base clock is 5523 and Salvador departure control frequency 120.80. Okay, we copy the Puka departure, Alpha Romeo uniform transition, climb maintain 390 after takeoff on 10 left hand turn, upper whiskey 58. Squawk 5523 and 120.8 for departure. American 980, read back is correct. Come back right to push back and start. Roger. 923, copy. Serra Lima, Solos 20, informe o padre que deseja ir. A gente segue a próxima direita, autorizado até Aerostar, estaciona a frequência livre. Para Guarulhos, 360 autorizado, já uniforme do Luna 6. Na curva da pista 10, primeira curva direita. Saída da El, Leda, após Leda Bridge. Controle 120, décima 8, transponda 5537. Você ia confirmar apenas a frequência do controle para o 1983. 120, décima 8, 0. Autorizado Guarulhos, 360, decolando da pista 10, uma curva à direita, prossegue na Upper Zulu 16, saída é da El Leda Bridge. Controle Salvador em 120, décima 8, transpone 5537 para o voo 1983. Correto no 983, chama para pushback essa hora. Chamará para push acionamento com 983. 8, décima 6. Controle não foi entendido, né? Como é que é que o Delta